quarto bloco é sobre o Brasil, o meu Brasil brasileiro. A introdução do bloco sobre a Colômbia serve pra gente, com a diferença que nós fazemos samba ao invés de cúmbia, forró ao invés de vaianato, mas nós colocamos guitarras e misturamos tudo do mesmo jeito. Agora, diga-se de passagem, o Brasil deve ser o campeão mundial de versões das músicas dos vizinhos, né? Gilberto Gil, pelo menos, declara seu amor. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Marti. Que su nombre sea Marti. Soy loco por ti, de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas. Soy loco por ti, de amores. Como se chama amante? Este país sem nome, este tango, este rancho, este fogo. Dizem-me arde o fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amor. Os líderes de última hora, os que são a bola da vez, os encanados divertidos, os tais que traficam bebês. O que bebe passa da conta, os do cyberespaço. A capa do mês da Playboy, o novo membro da academia e o mito que se autodestrói. Eu sei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Os duros, os desclassificados, a vanguarda e quem fica pra trás. Os dormes sujos emergentes, os espiões industriais. Os que catam restos de feira, milicos piratas da rede. Crianças excepcionais, os exilados, os executivos, os clones e os originais. É a lei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. É a lei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Esse foi Lenine com a música Ninguém Faz Ideia. Lenine concorre a melhor álbum pop com Carlinhos Brown, Rita Lee na opereta e Tom Zé. Para melhor álbum MPB, grandes surpresas. João Gilberto, Gilberto Gil, Toninho Horta, Joyce e Ivan Lins. Agora nós vamos ouvir Djavan e a música que está servindo de fundo musical, Rita Lee com Zélia Duncan. Não me deixe sem me ouvir falar. Não me faça um troço desse. Depois não adianta mãe pra ajudar. É bronca pra ninguém resolver. Sem você seria pobre e infeliz. E essa tal eu mal conheço. Pois nem que eu estivesse fora de mim, jamais iria com essa aí. Coro nada você paga e quem acaba no sal sou eu. Sai comprando sem olhar o que essa gente quer vender. Encrencado, acusado. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Já sei, apresentadora de TV. Também não. Meu buraco é mais em cima. O quê? Nem toda vez. corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é silicone. Sou mais macho que muito homem. Essas foram Celeuma, do Djavan, e Pagu, da Rita Lee. Pagu, por curiosidade, estava no disco da brasileira mais nominada do Grammy 2004, Maria Rita. Agora eu vou falar do Ivan Lins. Cantando Histórias é o único brasileiro concorrendo em uma categoria geral, álbum do ano. O Ivan Lins, ele é chato, mas ele é legal. Vida tá pra beira, tanto amor na corda bamba. Que alegria passageira, frágil como porcelana. É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana. Mas basta um beijo teu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Caí na tentação de usar o lugar comum de tocar Madalena do Ivan Lins e depois Madalena do Martinho da Vila, mas essa inédita do Martinho da Vila que eu vou tocar agora é muito legal e principalmente é inédita. Assim como os discos do Djavan e de Lenine, Martinho veio com novas composições no ótimo Brasil Latinidade. Então, por favor, sirvam-se do suco de maracujá. Pra me casar com você, eu vou ter que me cuidar. Contratar um personal trainer pra me acelerar. Também vou ter que fazer uma dieta alimentar. Catuaba no almoço e ostras antes do jantar. Catuaba no almoço e ostras antes do jantar. Pra me casar com você, eu vou ter que me cuidar. Contratar um personal trainer pra me acelerar. Também vou ter que fazer uma dieta alimentar. Catuaba no almoço e postas antes do jantar. Catuaba no almoço e postas antes do jantar. Quando a gente for deitar, um bom pó de guaraná. Se a quintura tiver morna, põe um ovo de codorna. Se a noite for infinda, aí só pau de cabinda. Se ela quiser vir no fim, pimenta no amendoim. E depois pra me acalmar, suco de maracujá. E depois pra me acalmar, suco de maracujá. Só. Suco de maracujá. Suco de maracujá. É bom. Suco de maracujá. É. Suco de maracujá. Pra me casar com você, eu vou ter que me cuidar. Contratar um personal trainer pra me acelerar. Também vou ter que fazer uma dieta alimentar. Catuaba no almoço e postas antes do jantar. Catuaba no almoço e postas antes do jantar. Vai, cor. Pra me casar com você, eu vou ter que me cuidar. Contratar um a gente for deitar, um bom pó de guaraná. Se a quintura tiver morna, come um ovo de patona. Se a noite for infinda, aí só pau de capinda. Se ela quiser vir no fim, pimenta no amendoim. E depois pra me acalmar, suco de maracujá.